Nerdrops, sua dose certa de nerdice. Apresentação: Alan Polar, Guizão, Luiz Sussi e Oliver Pérez. E sejam bem-vindos à 44ª edição do Nerdrops. Hoje nós não temos convidados, mas temos a volta do rei dos trocadilhos, Oliver Pérez. Ah, direto do incêndio. Caramba. E vamos agora direto para os nossos e-mails, porque o programa tá pegando fogo. Sim. Nerd Mail. Aqui no Nerdrop, dessa vez com o time oficial de leitores de e-mails. Uhul! Estamos aí! nós que vamos atrás. Já começando com os nossos recados, porque hoje nossa pauta de e-mails, como diria o Sousa, está chicante. Parceiro de sempre, Rádio Animix, todas as terça-feiras, 22 horas, o programa da semana, reprisando as segundas e quartas, 8 horas da manhã, e as quintas-feiras, às 22. Outro parceiro aí, quem quiser, estiver interessado em RPG, Action Figures, afim, Taverna do Ogro Encantado, só acessar lá a loja www.lojadoogroencantado.com.br. Vamos para os e-mails correndo, Guizão? Vamos, porque ainda bem, dessa vez nós batemos o recorde de recebimento de e-mails. Pera aí que tá caindo um aqui do meu notebook. Ah, eu já guardei um monte no carro. Bom, nós recebemos muitos e muitos e-mails e comentários no site www.nerdrops.com.br, comentando bastante sobre a participação de quem, Oliver Pérez? Dos nossos parceiros aí do Nowloading, que agora estão aí encarregados da parte de games. A galera gostou, né? Pelo menos o feedback aqui foi bem positivo, né? Vou começar com o e-mail do Haruki Henrique. Ele diz o seguinte: olá, Nerdroppers. Cast excelente. Assim como o Cast 42, já escutei esse episódio mais de uma vez. Olha só, isso é um elogio, Oliver Pérez. Os participantes foram muito bem, assim como os convidados. Participação especial do Oliver, apesar de ser breve, sem trocadilhos, foi excepcional. Toma! Assim como a participação dos ex-integrantes do Download na sessão de games. Aliás, a sessão de games ficou excelente. Ficou um pouco estranha a transição para games. Me lembrou quando algum telejornal faz uma pausa para falar com algum correspondente de guerra, tipo eu nos primeiros casts, e depois retorna para o âncora do telejornal, que quase sempre está com o botão foda-se ligado para o correspondente de guerra. Parabéns por terem tido essa ideia, e parece uma ótima, já que vocês têm a sessão de games a menos para se preocupar. Mentira. E ainda quase todos os fãs do Download de bônus. Sobre as notícias, o que fizeram com a Maggie Ryan? Que pariu, ela é muito linda e agora virou a Oprah branca. Zoolander é muito... Ah, meu Deus. Zoolander é muito chato. Ben Stiller só fez um filme bom, que quem vai ficar com Mary? Não. Pelo amor de Deus, cara. Esse é o filme bom dele? Você vê, né? O resto é entre mediano a horrível. E pronto, ficar meio entediante. O trailer de Super 8 parece interessante. E ainda bem que Rambo 5 foi cancelado. O quarto filme encerrou a franquia muito bem. Isso me lembra do Rock 7. Ele ainda vai acontecer? E os Mercenários já estreou em algum lugar do mundo? Nem lançaram um filme, os produtores já querem fazer uma continuação? Aliás, tentei escrever um comentário no post do Cast 43, mas não consegui, puta falta de sacanagem. Galera, se é pra todo mundo, se vocês comentaram alguma coisa que não é uma bosta e ficou preso, é porque o WordPress às vezes dá uma cagada de segurar alguns comentários. Mas não se preocupe, que a gente sempre entra no administrador e a gente vai autorizando os comentários que ficam presos, entendeu? Se ele não foi na hora, pode ficar tranquilo que uma hora ele vai. Ah, sim, e sem mencionar que o comentário dele acabou indo, foi meio com um retardo aí, mas acabou indo. É, não, pode ficar tranquilo. É, e outra coisa, outra observação que ele fez aí, que quando a galera do Nowload entrou, ficou um negócio meio destoante. Isso foi porque a gente, cara, isso daí foi... A gente combinou, cara, acho que um dia de antecedência. Foi. Então, quer dizer, a gente ainda não combinou muita coisa com a galera do Nowload. A gente só sabe que, né, ambas as partes estão interessadas, porque, como todos sabem, a galera do Nerdrops trabalha, estuda, etc, né? Então, um que quesito pra gente falar menos, fica menos cansativo, né? Como edição é ossos do ofício, a gente tem que fazer, né? A gente, sem galho, a gente faz a edição da galera do Nowload, sem problemas, né? E daqui pra frente a gente vai combinar direitinho com a galera, lá com o Maijin e companhia, e com certeza tudo vai rodar aí, tudo redondinho, como vocês gostam. É, não se preocupe, gente, estamos no processo de adaptação. Exatamente. E o que o Carlos César manda? Salve, Guizão Pérez! Sussa e Polar. É e-mail que vocês querem? Toma aí, então. É, a gente tá vendo. Comentários rápido. Rambo 5, no thanks. Deixa o tio Stallone bolar o Mercenários 2 que ganhamos mais. Meu seus olhos ainda lacrimejam com a foto vingança. Toma! Guizão, nunca mais tira uma foto, velho. Pera aí, que se ele aprontar, tem mais duas. Sabe o que me deixa triste mesmo? Quem tirou essa foto foi a minha namorada. Ah, meu Deus. Bom, e Ben Stiller de c*** errou. Odeio esse sujeito, Zoolander, considerando os 10 minutos que consegui assistir, é uma das coisas mais detestáveis do cinema. Eu vou te falar que um dos filmes legais do Ben Stiller é o Trovão Tropical, velho. Eu recomendo. Recomendo mais também pelo Tom Cruise, né, cara? Que o cara tá impagável nesse filme. Nossa, tá demais. Bom, e segundo a escola de carecas Bruce Willis, insistir com cabelos bizarros quando não há mais cabelo, pra isso é coisa de mané. Aliás, Tom Hanks sempre adepto das cabeleiras bizarras, a lá Nicolas Cage, mas como é o cara é bom ator, ninguém critica tanto, grande verdade. Tom Hanks é o famoso galã que não é galã, né, cara? Ninguém acha o cara bonitão, nem com aquela pinta de galã, mas o cara tá em todos e todo mundo admira o cara pra caralho. É o velho fato do cara ser bom, só. Só, né? Só. Tudo isso já resolve. Que é talento, né, nessa vida? É, com certeza, cara. Pô, o cara atuou do lado de uma bola, pô, todo mundo gostou. Puta merda, né, cara? Quantos atores de Hollywood conseguem interpretar com uma bola? Bom, comparar a decadência lenta e gradativa de Arquivo X com o que pode acontecer a Lost é inviável. Acho que mesmo fechando mal, Lost é responsável por uma comoção e envolvimento nunca antes visto, né? Já marcou seu lugar na história. É o que a galera fala. Eu tava vendo aqui no Twitter, não sei quem foi que o responsável, falou que Lost a gente tem que se ater mais à jornada do que o possível fim que ela vai ter. Eu achei interessante, cara, porque se você for contar isso, né, tá certo que é uma desculpa, caso Lost tiver um fim... Um lixo, né, mas realmente vale pela jornada. Você tá acompanhando já há 6 anos todos aqueles personagens, então realmente compensa. Mas eu acho que não é só isso também, né, cara? Eu acho que, por exemplo, Arquivo X, por exemplo, tava numa época em que a mídia não era tão difundida como Twitter, blogs, podcasts, essas coisas, viu? Ah, com certeza, né? E acabou muito antes disso ainda, né? Exato, então talvez se tivesse toda essa repercussão online, assim, que tem o Lost, por exemplo, talvez ele tivesse tido o mesmo desfecho, mesmo com o final sendo pior, entendeu? É, a grande verdade é que Arquivo X, na minha opinião, ele só cagou mesmo foi na parte da mitologia da série, aqueles episódios que tinham uma ligação com o outro, porque tinha aqueles também que eram individuais, né? Era um episódio só, acabou, e esses eram legais, mesmo com... sem o elenco original, né? Que o David Duchovny, né, aquela explosão de ego dele arruinou tudo, praticamente, né? E tiveram que trocar os atores e tal, mas, cara, enfim, tem que aceitar, aconteceu o passado. É, só pra completar o que o Carl César aqui deixou suas recomendações relacionadas à participação do Nowloading, a gente já comentou já que a gente precisa, foi meio de última hora, decisão, e a gente já tá arredondando isso daí. Tem também do Welton Antônio Gomes. Olá, meu nome é Welton, nós já sabemos disso, obrigado. Tenho 26 anos, sou físico e estudante de filosofia e moro em São Carlos. Olha que pertinho. É, cara, esse São Carlos é uma cidade inesquecível pra mim. Quase morri lá, velho. É mesmo? O caminhão me levou, velho. Ah, que ótimo. Escuto o Nerd Drops tem umas 3 semanas e tem sido de grande valia para eu me inteirar das notícias do mundo que estou com pouco tempo para seguir atualmente. Sobre o último cast, que foda, velho. Isso é uma falta de sacanagem com os caras do Nowload. Eles já tinham dado o primeiro passo para aceitar as drogas e vocês querendo fazer eles voltarem. E sem falar das intenções secretas do Nerd Drops de querer pegar os fãs e ter menos trabalho pesquisando sobre games. É certamente um plano maligno. O Elton Gomes descobriu nosso segredo. Oh, meu Deus. Quando ele passar 24 horas editando, ele vai entender o porquê. Vai, vou levar os arquivos para São Carlos para ele falar assim, se vira. Para não é de lado, excelente proposta de vocês. Não deixando os fãs do podcast órfão e também não deixando de se percam pessoas com conteúdo sobre assuntos do mundo nerd. Com relação a cortar notícias do nada no meio do cast, eu acho que não há problema nenhum com isso. Claro, desde que seja pra falar da Megan Fox. Eu vou xingar muito no Twitter porque cancelaram o Zoolander. Abraço a todos e continue com o ótimo trabalho. O Elton Clorofila? Jesus amado. Que verde. Nossa. É, mas... Uma fruta verde. Já teve ouvinte falando, né, que se a gente fizesse os episódios todo o estilo do 29, tava bom, né? Né? Né? Deixa as notícias de lado e vai pra puta. Foda-se as notícias, né? Parte pro scratch. É. Ai, ai, mas, cara, a gente, em breve a gente vai ter um 29 aí, alguma coisa assim. Um 29-2, né? É, talvez. É, sem mencionar, eu vou dar só uma palhinha aqui. Não bastasse os extras que a gente tem do Afonso 3D, a gente tem do patrão dele. Nossa, verdade, cara. Essa vai ser histórica, velho. Foi de tomar no c*** assim, hein? Foi, cara. Mandou até a gente processar ele, se a gente quiser. Foi ótimo. Bom, e aqui o Topeira. Bom, ele tá falando: olá, pessoas, eu ouço o Nerdops desde o início, mas sou um dos malditos que nunca comenta e nem manda e-mail. Shame on you. Desgraçado. Não por ser maldito preguiçoso, é que nunca tive algo relevante pra falar. Uma coisa me chamou a atenção: os números Rambo 5, Mercenários 2, Homem de Ferro 2, X-Men 4 e outros. O que acontece com o cinema hoje? Acho ótimo manter as franquias que todos adoram, inclusive eu, mas parece que os produtores estão interessados no lucro. Ué, pra que fazer cinema se não por dinheiro, né, meu? Eu não entendo as pessoas que reclamam. Quando eu tava na faculdade, as pessoas falavam assim: o que é o mais importante pras empresas hoje em dia? Aí todo mundo era cheio de palavras, né, de frases de efeito, né? Não, a boa relação com os consumidores, com o seu quê, a vantagem comercial e papapá, papapá, papapá. Não, gente, é o lucro. Sabe? É. Você fala, cara, é sempre o lucro, cara, não importa, velho, sabe? Não importa o que o cara faça, ele tá visando o lucro, cara. Isso faz parte do mundo, a gente aprende. Bom, essa é a minha irritação com os números, né? Sem piada sobre o Super 8, ok? Bom, Super 8 teve um trailer legal, hein, cara? É esse tipo de trailer que eu gosto, por isso que eu... Não que eu não gostei, mas por isso que eu não aprovei Homem de Ferro 2, velho. Entendeu? Pra mim, esse trailer do Super 8 define pra mim o que é você pôr a arte no trailer, cara. Ele termina aqui falando que achou foda pra caralho a participação do Nowloading. E como eu diria, Silvio Santos, bem bolado. Seria melhor a voz do Rick, né? E também o e-mail do Felipe Bacelar. Ele diz o seguinte: fala, garela do Neodrops. Gostaria de parabenizá-los pela ideia genial de convidar o pessoal do Nowload para fazer parte do Games do programa. Muito obrigado. Eles são excelentes. Acrescentam ainda mais a qualidade do cast, que já é ótimo. Olha, muito obrigado de novo. Espero que a parceria dê certo e que o Nerdrops possa conquistar os ouvintes do Nowload para crescer cada vez mais. Sucesso aí, rapaziada. Abraços. 23 anos, Rio de Janeiro. Olha, eu ia falar Rio de Janeiro, São Paulo. E quem manda aqui também é o Rafael Ramalha da Silva. Bom dia, senhores. Sou o Rafael, engenheiro mecânico. Olha lá, nossa casta de ouvintes tá... crescendo. A galera tá se formando. 27 anos, São Paulo, SP. Conterrâneo de algum de vocês. No meu caso, né? É, tipo, conterrâneo de algum de vocês. Porra, meu. Paulista, né, cara? Sou Rafael, engenheiro mecânico, 27 anos, São Paulo. Conterrâneo de algum de vocês. Então, meu, antes de mais nada, eu venho agradecer o cast, certo? Por fazer minhas segundas-feiras mais agradáveis. Supimpa, entendeu? A edição tá cada vez melhor e o formato sensacional. Muito informativo, de nada, de puta falta, sabe? Caralho. O e-mail é pra esclarecimento simples que ficou batido na última edição. O nome original do vilão Demolidor é Bullseye, que esses filhas da p*** não souberam ou ficaram com dúvida e eu não estava lá. Não, nós falamos, sim. Nós não, falou, falamos. Acertaram. Mas, tipo, ficaram pensando a notícia toda pra acertar só no final dela, né? Ah, eu leio Demolidor pra caralho mesmo, né? O nome original do vilão Demolidor é Bullseye, em referência ao jogo de dardos. Agora, eu fiquei com uma dúvida aqui. Bullseye é o jogo de dardos realmente? Aquela expressão de quando eles acertam algo na mosca. Bullseye é a mosca, né? Bullseye é quando você acerta bem no meio do alvo. Então, mas isso é um termo relativo pro jogo de dardos ou uma expressão, digamos que nem a gente, na mosca, né? É só uma expressão, tanto que usam até no exército, né? Fica essa dúvida aí. Eu tô achando que é uma expressão e não ao jogo de dardos em si, né? Porque é como se a gente traduzisse de maneira certa o mercenário como se ele fosse o vilão na mosca, né? Algo assim. É, mais ou menos. É, o tiro certo, né? Foi o que a gente falou. Bom, é isso aí. Manda um abraços e fala pra gente continuar assim. O Rodrigo Denicol mandou o seguinte: fala, cambada. Na audácia da pilondeta? Uhum. Curti bastante o cast, principalmente com o novo elenco da sessão de games. O pessoal do Nowload manda muito bem. Sou ouvinte do Nerdrops há muito tempo e ia começar a ouvir o Nowload quando eles pararam. Mas unir os dois casts ficou perfeito. Achei muito louco o Arkham Asylum e agora fiquei muito afim de jogar o Batman 3D. Pensar num Call of Duty Black Ops me fez voltar a jogar Modern Warfare 2, principalmente as missões stealth, que curto muito mais que as guerras tiro pra todo lado. Continue com o bom trabalho e um abraço. Então, pra vocês que começaram a ouvir o Nowloading, justo no momento que eles acabaram, lá na nossa sessão de comentários do Nerdrops 43, teve um ouvinte, o Alton, que inclusive mandou, acho que e-mail pra gente aqui, ele mandou o link lá. Faz o seguinte, a gente vai colocar no post também aqui do Nerdrops 44 o link pra você conseguir também os episódios anteriores do Nowload, que vale a pena, cara. Porra, se vale. Foi, como nós tivemos bastante e-mails, a gente vai deixar de lado dessa semana a sessão de comentários e vamos direto para o cast 44. Senta o dedo nessa p... Cinema. E vamos aos destaques do cinema. Silent Hill ganhará uma sequência nos cinemas. Filme de Luke Cage já está escalando elenco. E veja a primeira foto de Hector Hammond em Lanterna Verde. Shia LaBeouf fala sobre Transformer 3. Samuel Jackson diz que haverá um filme da SHIELD. Semana nós tivemos um novo trailer, três comerciais de Inception, né? Que, pô, parece que realmente Christopher Nolan não erra uma, né? São três comerciais e mais o trailer oficial, né? Exatamente. Bem, muito interessante, efeitos bons, a história parece que vai ser muito boa. Eu, pelo menos, assim, pelo que eu vi até agora, eu gostei. Eu acho que tem tudo pra ser outro filme que vai dar um nó na cabeça, né? Porque os filmes do Nolan, sem ser a franquia Batman, ela tem esse efeito, né? Ele fez também o Amnésia e o Grande Truque, né? Que, pô, de uma hora pra outra ele muda totalmente o gênero do filme, né, cara? E que tem o Christian Bale, né? Tem o Christian Bale e o Hugh Jackman, né? O melhor e o pior herói dos cinemas, os dois juntos, né? Lado a lado. Fazendo mágica, né? E quem acaba morto? Ai, que vamos dizer que quem fica vivo não tava morcegando, né? Então é isso aí, né? É bom lembrar que o filme estreia nos Estados Unidos em 16 de julho, mas só chega no Brasil em 6 de agosto. Então vai contar com nomes como Leonardo DiCaprio, Ken Watanabe, Joseph Gordon-Levitt, que chegou até a ser cotado para ser o próximo Homem-Aranha. Nossa, velho, ele é o vilão do G.I. Joe, velho. Ele é o deformadão, né? O cara de aquário. Isso, com a cara de aquário. Ai, meu Deus. Tem a Ellen Page, Tom Hardy, do Rock'n'Roll. Esse daí, ele entra em todas, né, cara? Não, esse já entra duro, né, cara? E ainda tem o Cillian Murphy, que é o espantalho do Batman, e o Tom Berenger, famoso ator das antigas aí. O Ken Watanabe, ele é o fake Ra's al Ghul, né, do Batman Begins. Exato, e também é o samurai fodão lá do Último Samurai. É, exatamente. Pô, e esse cara que faz o espantalho, cara, ele só faz papel de alucinado, né, ó? Não, mas ele tem cara de retardado mesmo, velho. Nossa, eu tava comentando com a Carol, cara, você olha pra ele e você fala, mas esse cara é psicopata, não tem nada que diz ao contrário. Vocês sabiam que ele fez teste também pra fazer o Batman, né, cara? Meu Deus do céu, era ele e o Johnny Depp, né? Ele ficou disputando lugar direto com o Christian Bale, cara. Deus do livro. Puta merda. Foram limando, ficou os dois e acabou o Nolan partindo aí pro Christian Bale. Ainda bem, né, cara? Sabe a escolha. Pelo menos a gente sabe que ele é ameaçador dentro e fora das telas. Pois é, não mexam na luz, pelo amor de Deus. E ainda falando sobre fotos, tivemos o Latino Review essa semana liberando fotos do set de Conan, que conta com o Jason Momoa como papel do que já foi do famoso Arnold Schwarzenegger. E bem, fraquinho, né? Ele é de luta livre, cara? Não, ele é do Stargate Atlantis, mano. Seria melhor se fosse do WWF, cara. Eu fiquei com aquela sensação de tristeza, né, velho? Porque até não sair nada oficial do filme, né? Você fala, pô, aí os caras ainda podem mudar de ideia, mas não. Os caras começaram. Não, já tiraram de fonte. Já tá de cara, não tem jeito, cara. Inclusive, é a primeira vez que você vai ver o Conan sorrindo. Toma essa, né? É, cara. Pô, mas já que era pra chamar um cara que não tem nada de forte, vai fazer o papel de um cara forte, podia ter chamado lá o Eric Sorbo, né? Eric Sorbo é o Cru, né, cara? E o Hércules, né? Por que não? Eu chamaria o Kevin Sorbo. Ah, eu falei Eric! Filha da puta! Ele tá misturando o True Blood, cara. Tô mais perdido que outra coisa. Deixa pra lá, vai. Você vê, sempre trazendo gente que manja. Então o filme estreia em 2011, né, com direção do Marcos Nispel, e vai trazer aí no elenco Rose McGowan, a mulher gostosa do Robert Rodriguez, o Stephen Lang, o Ron Perlman, famoso Hellboy, a Rachel Nichols, que também fez bastante sucesso em G.I. Joe, o Leo Howard, o Saeed Tamagotchi e o Bob Sapp. Os caras acertaram em todo o elenco, menos na p*** do Conan, cara. O Stephen Lang é o fodão lá do... o milico foda lá do Avatar. Exato. O Ron Perlman é o Hellboy. A Rachel Nichols e a Rose McGowan, né? Sem comentário, velho. Bob Sapp? Puta que pariu, velho. Agora o Conan, velho. Parece aquele, sabe, nerd sendo escolhido pra time de futebol, cara. É, e pelo jeito ele deve ter enjoo andando de cavalo, porque olha como ele tá amarelo na primeira foto, ó. Detalhe na fotinha do diretor. Não, que estilo, né? Que charme, não? Que eu pariu. É um hobbit de férias, né, velho? Provando que não tem saco, né? Que pra cruzar a perna desse jeito aí. Ai, cara, eu falei isso ontem, cara. Eu falei, pô, tava passando. A Carol queria assistir o vídeo do Odyssey, Like a Stone, tá ligado? E o vocalista, não tinha um cara que era do Soundgarden? Chris Cornell. Cara, ele dá uma cruzada nas pernas enquanto canta. Eu virei pra Carol e falei, cara, esse cara não tem testículos. Porque nenhum homem, cara, consegue cruzar a perna desse jeito. Você pode ver que esse vídeo saiu no Omelete. Ai, próxima notícia, por favor. O mínimo. E pra quem conhece o Silent Hill, que é uma das maiores franquias aí de jogos de terror dos videogames, que tem uma versão longa-metragem que eu particularmente acho animal, mas que dividiu os fãs aí, alguns gostaram, outros gostaram, é natural, vai ter uma sequência. O produtor Don Carmody disse o seguinte: sempre tivemos isso na cabeça. Aquela cabeça de pirâmide. Não fazer... Não podemos fazer os filmes só para os gamers. É claro, com isso sempre arriscamos liberar a fúria dos games, que sempre falam muito. Fizemos Silent Hill, agora estamos fazendo Silent Hill 2. E estamos recebendo muitos hate e-mails por isso. Eu tava fazendo Silent Hill 2 aí, já recebeu vários e-mails que muita galera que nem viu a parada começar acontecendo, né? E já estão falando merda já do filme, mas o filme tá sendo rodado já no Canadá e tem estreia prevista pra 2011. Não vi e não gostei, né? Eu gostei do filme, cara. Eu achei... Eu joguei muito pouco o Silent Hill. Eu não posso dizer, assim, né, veementemente que o filme foi fiel, mas é, não só eu, como vários gamers que eu conheço também, cara, falaram que dentre todas as adaptações de games, Silent Hill, cara, é a mais fiel com relação ao jogo, cara. Era isso que eu ia falar, cara. Eu joguei todos os Silent Hill, sou fãzaço da franquia. Assisti o filme e vou te dizer, cara, é a melhor adaptação de jogo que eu já vi na minha vida, cara. Na verdade, a melhor adaptação de jogo que você já viu na sua vida vai ser Alan Wake, cara. Aquilo é um filme. É, cara, é um filme do Stephen King, né, velho? Porra, demais, cara, demais. Então, mas isso que eu ia falar, né? Porque por mais que, assim, o Silent Hill foi uma adaptação, ele pode não ter, ser igualzinho a qualquer jogo, mas ele tem todos os elementos do jogo lá. Muito tem, diferente, por exemplo, do Resident Evil, né, cara? Alone in the Dark, por exemplo. Ah, mas aí você tá mexendo com uma outra categoria exclusiva, né, cara? Alone in the Dark só tem um nome igual, cara. Você tá mexendo com o rei dos filmes ruins, cara. Pra quem é dirigindo o Ubow e usa Christian Slater, velho, pra ser personagem principal, por que tá fazendo cagada, né? Pô, o cara que é o coadjuvante padrão, né? O cara tem nome de coadjuvante, cara. É mesmo? O que eu acho engraçado é que o Resident Evil, né, quando as sequências foram piorando, eles foram decidindo colocar os personagens dos jogos, né? Resolveram fazer que nem o jogo, depois que deu uma cagada. O cara tava com o cu na cerca, né, meu filho? Porque ele botou a mulher dele, falando, tô comendo, deixa eu pôr no filme, né? Aí o nego não gostou, falando, não, vamos colocar mais gente famosa. Ninguém, mesmo assim, o nego não gostou. Aí no terceiro, ele bota a Ali Larter e consegue fazer o pior filme dos três. Ô, sabe o que eu acho foda do três, cara? Porque o dois, por exemplo, a Jill do dois, ela é igual a Jill do Resident Evil 3. Cara, a mulher que vê que faz tá idêntico, o figurino tá idêntico. Só colocar um adendo no que você tá falando, Guizão. É tão idêntico que eles colocaram uma onda de calor que tava tendo no filme só pra colocar a Jill naqueles trajes lá, cara. Sim, é. Só pra colocar naquela saiote. Só pra colocar um dedo em você, Oliver, também. A Jill tava com uma sainha, cara. Retardado. Acabou de falar isso, animal. Agora você pega o terceiro filme, cara. A Claire. Quem faz é a... Hayden Panettiere. É a mina lá do Rio. Pô, a Claire, cara, no jogo é uma menina morena. Deve ter uns 20 anos, cara. 20, 22 anos. No filme ela é loira e deve ter uns 35, sabe? Já é maior motherfucker, não sei o que. Maconheira do caralho. Não, mas fala, porra, velho, você aproveitou o quê? O nome só do personagem? Sabe? Porra, faz parecido pelo menos, cara. Eles falaram, não, vamos chamar uma atriz de peso. Chamaram uma de Heroes, né? Pelo menos não chamaram a Shapeshifter lá, né? Mas pensa bem, ela faz três personagens, cara. Se chamasse a Panettiere, com certeza ela ia ser zumbi, né, velho? Não morre nunca. É verdade. Olha! Eu senti um bip vindo aí, foi isso mesmo? Sabe uma parada que eu acho da hora? Você assistiu Resident Evil, o Silent Hill, né? Polar e Oliver Sussex? Eu assisti. Sabe o esquema que eu acho foda? A hora que ela vai entrar no hospital e ela fica decorando o mapa do hospital, manja. Eu acho muito louco, cara, porque a referência do filme é o menu, né, cara? Entendeu? É referência ao menu do jogo, entendeu? Tipo, é referência do mapa do jogo. Então você não decora, mas você tem o mapa inteiro lá marcado. Ela, tipo, é como se ela estivesse olhando o mapa do jogo, entendeu? Tipo, olhando, decorando o caminho. Eu vou ser sincero, eu gostei do... Não vou falar, nossa, gostei pra caralho do filme. Nossa, gostei pra caralho. Baixei em péssima qualidade, baixei em alta qualidade, assisti no cinema e comprei o DVD. Não, mas eu achei legal. Não vou falar que é ruim, não. É bom. Só que eu senti muito mais medo jogando do que assistindo, cara. O filme não dá medo, né, cara? Mas ele é um... O jogo é natural, você... Porque o jogo, cara, você não desgruda os olhos da tela, velho. Tu tem que... Pô, você tem que mexer no personagem, você tem que jogar. Porque eu vou ser sincero, cara. Eu já fui assistir o filme meio bolado, porque eu falei, meu, a hora que começar a tocar aquela sirene, nossa, eu vou me borrar inteiro, até assistir de dia o filme. Mas é muito da hora, cara, quando toca a sirene, velho. É, mas com a hora que toca a sirene no jogo, o bicho pega. Não, então, mas é porque no jogo depende de você, né, cara? Por isso que dá mais cagaço. Eu queria comprar uma sirene dessa, cara. Pra? Cara, sei lá, eu acho demais o som que ela faz. Pô, rouba a sirene de alguma escola, velho. Mas na escola pública aí... Grava o som no iPod e fica escutando. Eu tinha uma pasta só de buzina de submarino. Ah, você tá zoando comigo. E submarino tem buzina, caralho? Tem. Se ele encontra uma baleia, ele vai dar sinal de farol? Não, ele dá seta também, desvia, né, filha da puta? Tá certo, tem ré, luz de ré. O apitinho de ré, né? Puta, mesmo. Cima de submarino, foda. Ai, vai, próxima, pelo amor de Deus. Você tem freio de mão também, tá ligado? Eu conheço vários brothers, meu, ficar dando cavalo de pau com o subindo. Pois é, um filho da puta. Esse daí eu vou guardar junto com os itens do satélite de espião no Uruguai, velho. Filho do submarino, velho. Você imagina, cara, tudo marido. Pé, pé, pé. Abre o sinal, o submarino da frente não sai de trás. Ainda tava farolado ainda. Vocês ficam rindo, mas submarino tem buzina assim, viu, cara? É, claro que tem. É buzina marítima. E quando ele emerge, ele faz o quê? Sai da água. Ah, ele sai da água, mas ele tem que ter uma buzina, cara. Ah, claro. Até porque ele, pra sair da água, ele vai evitar todos os inimigos dele. Aí... Pô, vamos pra próxima, vai. Pelo amor de Deus. Eu não vou tirar essa p*** da cabeça. Para, filha da... Deixa o cara falar, meu. É um monte de buzina de submarino, velho. Tá aí, outra camiseta. Eu vou fazer a cara submarino de buzina. Pode fazer que eu faço uma camiseta de sap... Aliás, pode chamar de subibi marino, né? Meu Deus do céu. É que quando ele emerge, velho, ele tem que avisar pra ninguém ficar em cima, né, velho? É, porque ele sobe ao Léo, né? Ou se for com uma arma, com o vento, ah, subiu. Ah, meu Deus. Nossa, como eu queria que alguém viesse e falasse que submarino tem buzina. Vai, é pra... Cara, eu vou procurar essa porra no Google agora, ó. Buzina. Não, não. Procura a venda no submarino. Aí, vamos lá, próxima notícia, pelo amor de Deus. Bom, e depois de muitos projetos que a Marvel tá soltando aí, inclusive o Homem de Ferro 2, que acabou de sair, mais o Capitão América e o Thor, que já estão aí se preparando pra estrear nos cinemas, já pintou outros nomes e projetos como Homem-Formiga, Punho de Ferro, Pantera Negra e Luke Cage. E através do jornal LA Times chega a novidade aí que a escalação do elenco pode contar talvez aí com o Tyrese Gibson, do Transformers lá, que é o milico fodão, junto com o Josh Duhamel. Além disso, né, o ator já demonstrou interesse antes em se tornar o herói urbano aí, né, o herói por contrato. Só resta esperar pra ver aí. Até então, o diretor que foi escalado pra comandar o filme é o John Singleton, que graças a Deus saiu do Esquadrão Classe A. Ele já dirigiu aí Mais Velozes e Mais Furiosos e o Shaft. E um monte de videoclipe, né? Ele, se eu não me engano, ele é um diretor das antigas aí. Ele é daquelas... Esqueci o nome lá, o Boys in the Hood lá. Acho que ele que é o diretor também, não é não? Olha, cara, deve até ser, mas ele deu tão certo que até hoje ele ficou só em filmão, né? Embora o chefe seja bom. Ô, louco. Deixa eu confirmar se tá gravado. Tá gravado. Ah, sei lá, cara. Eu já não aguentava o Shaft antigo. Depois que veio o Samuel Jackson, cara. Porra, que ele foi meio galhofão, né? Assim, o Shaft do Samuel Jackson, né? Mais do que já era. Você tá brincando comigo que ele é uma adaptação. Não sabia disso, não. É uma série antiga, porra. Shaft, cara. Porra, Shaft, velho. Nunca vi. Até a musiquinha. O ator que faz o Shaft original, ele tava no elenco do primeiro Um Drink no Inferno. Oh, é ele que é o chefe? Eu acho que é. Porque não dava pra ele ser aquele cara branco, né? Pera aí, deixa eu ver. Eu posso estar falando merda, cara. Deixa eu ver. Acho que não é ele, não. Falei merda. Dois, Guizão. Ah, você vai tomar uma buzinada do submarino, hein, pai? A gente tá que nem o Kazé. A gente dá buzinada. O submarino. Luke Cage. Ah, cara, tem que falar do Luke Cage, né, meu? Eu acho que ele vai dar um tom mais de realidade, né, pro filme. Pelo menos até agora. Então, eu acho que ele vai ser um justiceiro, sabe, sob contrato, cara. Pelo jeito, é o tom do filme. O John Singleton, pelo menos na época que ele mandava bem, ele fazia essas coisas mais, assim, urbana mesmo, né? Mais coisa ligada com o real. Cara, sabe qual que é a minha desconfiança? Eu acho que esse cara, eles vão começar, a Marvel tá começando a juntar um monte, ele vai pegar Homem-Formiga, Luke Cage, Pantera Negra, Escambau, e já que eles, por enquanto, eles vão ficar muito tempo sem os direitos dos X-Men, eles vão formar uma outra mega equipe, sabe? Em vez de só os Vingadores, vão botar muita gente pra bater aí, cara. É, cara, eu não sei, assim, são heróis clássicos, né? Todos esses mencionados aqui, que são, vamos dizer, uns projetos paralelos com os ases aí da Marvel, né? Que, apesar de serem clássicos, eles nunca tiveram grande evidência, né, cara? Bem, então, tem nem o que falar, né? Vamos dar um pouco mais de realidade à coisa, vamos botar um negão porrador. Eu acho que tem até, digamos assim, tem bastante chance de agradar, né? Ah, cara, eu acho que sim, vai ser mais um daqueles filmes sem, sabe, sem, como que diz? Pretensão. Sem pretensão, exatamente, cara. Eu acho que pode muito bem agradar. Eu, no caso, estaria esperando bastante um filme do Punho de Ferro, cara. E o pessoal falou, até o ator lá que faz o Darth Maul poderia estar sendo escalado pra esse papel aí. É o Ray Park, né? Ray Park, exatamente. É o Toad lá do X-Men. É isso daí, né, cara? Quem não tem Singer, caça com Singleton. Puta merda! Bem, o site Showbiz essa semana liberou, né, uma foto que eles dizem ser o do Hector Hammond, que é o Peter Sarsgaard, que vai estar trabalhando aí no Lanterna Verde. Pô, já diz que muita gente não gostou, né, dizendo que ele não parece nada, na verdade, com o personagem dos quadrinhos. Ô, louco. E que ele tá muito mais pra rock deles, né, da marca do destino. Ah, que sacanagem. Tinha que ser ruivo, né, cara? Oh! Mas não fala muito não, porque o Hammond aí tem uma bela uma entradinha, viu, cara? Bem, então pra finalizar, nós temos aqui que o Lanterna Verde tá marcado pra chegar no cinema dia 17 de junho de 2011. E além do Sarsgaard, que a gente já comentou, o elenco tem o Hugo Weaving, que vai ser o... Agent Smith? Esse filme vai tá bom de testa, né, velho? Digamos que o filme já tá testado já, né, cara? Já que a onda é Transformers, né? Ele só queria ler por causa disso, velho. Só pra falar isso, cara. Próxima notícia. E já que a onda é Transformers, Shia LaBeouf, o astro da franquia Transformers, aí comentou já, que pra quem não sabe, já começou as gravações de Transformers 3. Resumindo bem o que ele disse, o grande LaBeouf disse que... Ele disse o seguinte. Nossa, cara, eu vou... Lá vai eu. Construí a frase. Presta atenção. Anota aí. Atenção, ouvintes, saibam que o que vocês ouvem no cast não é o SUS, é o Oliver que constrói o SUS, cara. E ele disse que o segundo filme foi muito bom, só que foi só ação e porradaria de robôs, não teve coração. Ah, e o primeiro foi pura emoção, né? Não, o primeiro foi só sobre a alma, né, cara? Foi um drama pra cá. Não teve coração, teve a centelha, né? E ele disse também aí que o remédio pra esse terceiro filme vai ser manter o foco nas relações humanas. Sendo assim, o ator disse que haverá mortes humanas. É o Michael Bay, né, que é o diretor que brinca com os bonequinhos, disse um tempo atrás que a Megan Fox ia morrer. Foi desmentido, que não sei o que e tal, que ninguém brinca com os bonequinhos dele, que as articulações estão quebrando. Ah, e aí agora... Isso, ele falou isso sacanagem, porque tava puto com ela, né, velho? Não, sim, mas aí agora vem essa porra desse comentário do Shia LaBeouf. Agora... Agora vamos falar sério. Falar em morrer e tudo mais não quer dizer nada, porque o Shia LaBeouf também morreu no segundo filme. É, isso é verdade. O Optimus também. É, e olha lá, quem que ficou morto no final? Ninguém. De qualquer maneira, entrou aí alguns atores novos. Que foi elogiado. Cara, entrou o ator que fez o V aí, a batalha final. Tá solucionado quem que vai morrer. É ele, o Alan Tudyk. Ele morreu no Firefly, né? No filme Serenity. Ele morreu no V. Ele morreu no Eu Robô. Ele morreu no Eu Robô? Nossa senhora, hein? Especialista em papel de presunto, né? É. E se ele ganhar bem, ele vai ser o morto mais feliz, né? Não, ele vai ser o morto muito louco, né? O rei. Prevista a estreia aí pra 1º de julho de 2011. Bem, além disso também teve aqui o Whitler, né, que já fez o Segura Onda e o Tio Death, que também vai participar. Esse daí é outro candidato, Tio Death, né? Tio Death, né? E é interessante porque ela tava dizendo que tava nervosa e tudo mais, e que tava até com medo de dizer que tava trabalhando em Transformers 3, porque ela também tava escalada pra fazer Transformers 2, mas acabou cortada, né? É, mas à beira da morte qualquer um fica nervoso, cara. Ué, com certeza, né? Candidata presunto número 2. Né? Presunto, né? Filé mignon é Megan Fox. Opa! E o Samuel L. Jackson, né, que faz o personagem Nick Fury nos filmes atuais aí da Marvel, disse que vai haver sim um filme da S.H.I.E.L.D. depois dos Vingadores, apesar da Marvel Studios não ter feito nenhuma declaração oficial sobre o assunto. Jackson disse o seguinte: os Vingadores começam a ser filmado em algum momento do ano que vem, e algum tempo depois disso vai haver um grande filme da S.H.I.E.L.D. Bom, se tudo caminhar corretamente aí, o filme da S.H.I.E.L.D. pode ocorrer lá pra 2013. Samuel L. Jackson deu contato para novos filmes da Marvel, tem contato para 9 filmes da Marvel, portanto o personagem dele vai ser visto regularmente em cada película, preparando o terreno para talvez, além dos Vingadores, o filme da S.H.I.E.L.D. O filme da S.H.I.E.L.D., né? Eu acho que com certeza a galera vai ficar preparada e tanto que vai cansar de ver a cara dele nos filmes da Marvel. O Homem de Ferro? Cara, eu acho que o filme da S.H.I.E.L.D., cara, poderia acontecer antes do filme dos Vingadores, juntando todas aquelas cenas em que eles vão falar com os heróis, sabe? O filme do Homem de Ferro 2 aí, cara, eu acho que ele perdeu grande parte do filme só preparando o caminho pros Vingadores, né, cara? É, basicamente metade do filme foi isso, né? Agora diz aí, o que que o nego vai falar? Um filme sobre a S.H.I.E.L.D. vai mostrar o quê? Ah, cara, vai aparecer uma organização super secreta, cheia de tecnologia, o cacete, que é o que é nos quadrinhos, cara. A S.H.I.E.L.D. é mais ou menos o que o G.I. Joe foi nos cinemas, cara. E é por isso, cara, que eu acho que o filme da S.H.I.E.L.D. poderia sair antes dos Vingadores. Eu sei lá, cara, tô achando que a Marvel, aos poucos, ela tá saturando o mercado, velho. É muito filme de herói, um em cima do outro, cara. Então... Ah, mas será que é a Marvel? Com certeza, a Marvel Studios, né? Nossa, que bravo, cara. Não, cara, mas será que é a Marvel ou é pressão da Disney, cara? O processo da Disney, acho que foi até bem depois que ela anunciou os três filmes aí, né? Que é o Homem de Ferro, o Thor e o Capitão América, e ainda tinha anunciado o Vingadores já também, né? Será que vai contar a história do tapa-olho? Ó, há chances de acontecer um flashback, né, cara? É bem possível. Cara, flashback? Puta merda! Televisão. Foi disponibilizado aí várias imagens do episódio final de 24 horas. Final, né? Final, acabou, Zé Finin já era. Da última temporada aí de 24 horas, né? Segundo o próprio Jack Bauer, o Kiefer Sutherland, o desfecho deixará em uma posição comprometida em termos de moral, ética e sentimentos. Ou seja, o de sempre, né? Ele vai estar cagando e corta o braço de alguém. Pronto. Bom, a oitava temporada começou aí em janeiro, com o Jack Bauer aí de férias, né? Longe da vida governamental e tal, mas acabou trabalhando de freela aí, voltando aí pra serviços do governo, que precisava de ajuda com uma ameaça nuclear novamente aí, né? Vinda pra assassinar um pacifista do Oriente Médio. Coisa errada aí, cara. Oriente Médio. Um pacifista do Oriente Médio? Pacifista do Oriente Médio. Ué, isso é errado. Velho, é 24 horas, coisas impossíveis, vocês têm que entender. Ainda acrescentando aqui, diz que os fãs não precisam se preocupar com a morte do Jack Bauer, afinal ele tem que se foder mais um pouco, e mesmo porque a longa-metragem vem aí, né? 24 horas vai migrar da televisão pra uma série de filmes no cinema. Bom, cara, dizem aí que eu acabei parando no 10º episódio, eu acabei não tendo tempo pra acompanhar, mas dizem que, cara, a 8ª temporada aí ressurgiu aí do nada, com episódios muito bons, e provavelmente vai ter um encerramento bom, cara. É pelo menos o que eu andei ouvindo. Apesar de toda a maluquice que foi as duas últimas temporadas, né? É, pra ser sincero, eu não assisto, velho. É isso que eu ia falar. E pelo jeito, só eu gosto de 24 horas e fim de notícia. A gente vai deixar no link aí um promo do episódio 22 aí da 8ª temporada. 8ª e última temporada de 24 horas. 24 horas tinha tudo pra ser um bom musical gay, né, velho? Bazinga! E essa semana, né, dois seriados com temática nerd simplesmente foram limados da programação da TV americana. A NBC cancelou, enfim, Heroes e a ABC mandou Flash Forward pra vala. Não, mas pera aí, Heroes ainda continuava? É, a surpresa é que não é que foi cancelado aqui. Cancelaram agora. Mas é estranho, né, terem cancelado Heroes, até porque eles falaram que já tinha uma quinta temporada garantida. O que é estranho pra caramba, né, porque o pessoal diz que caiu, assim, drasticamente. Eles estavam com cerca de 5 milhões de espectadores, em média. Só que, pô, nos tempos áureos eles chegaram a ter 12, 13. E, pelo jeito... Nos tempos áureos, primeira temporada. Muito provavelmente, cara. Porque eu mesmo, na terceira, desisti. E tinha outra temporada? Tem. Só que, pelo menos, é o seguinte, né? No caso do Heroes, a NBC não vai renovar. Mas, pelo menos, também deve fazer um filme pra TV, né? Dividido em duas noites. Que, pelo menos, vai dar um fim. Tomara eu, né? Digno pra trama aí. Vai chamar Errors. Já pelo lado do Flash Forward da ABC, Michael Auziello, da Entertainment Weekly, falou que, no caso, o Flash Forward vai ficar realmente de fora, em detrimento do em ver a batalha final, e deixaram aí o Flash Forward pra frente, né? Que mais uma série que tinha uma baita de uma premissa boa, só que acabou sendo mal executado aí. É, pelo menos acertaram no nome da série, né? Foi um Flash. Mas aproveitando aí de seriados nerds e tudo mais, só pra deixar a galera feliz, Chuck foi renovado aí pela quarta temporada, mas só 13 episódios. Mas como todo mundo já deve saber, essa terceira temporada era previsto 13 episódios e tá indo pra uma temporada cheia, em torno de 22, 24 episódios. Também foi cancelado Law and Order depois de 20 temporadas. Depois de 20 anos, né? Onde que você acha a lei e onde que você acha a ordem, né, velho? Puta merda! A gente tá esperando o Law and Order no Brasil faz 500 anos. Vai chegar com os episódios de 90 aqui no Brasil. Ai, Sussi não entendeu a piada. Não, não entendeu. A Olha a vingança do Fred Krueger aí, filha da p***. Flash Forward, eu acompanhei pouco, realmente não achei que mereceu, mesmo porque veio com a premissa aí de substituir Lost e acabou, porra, muito abaixo das expectativas, né? Eu acho que até culpa foi a promoção, a divulgação que fizeram, né? Que pintaram como Lost e na verdade não era, e quem percebeu isso logo deixou de assistir logo no começo da série. E ver, cara, eu sinceramente não tô sentindo muita força na série não, cara. No máximo, acho que dura mais uma temporada, se continuar do jeito que tá, e acaba na próxima, cara. É, eu também acho que não vai ter uma vida longa, não. E você pode ver que só nós dois mancha dessa série. Pois é. Games. Vamos lá para mais um bloco de notícias com Nowloading. Eu sou o André, estou aqui com o Rick, o Pablo e a Nath. Olá. Olá. Então tá certo. Vamos fazer um resumo das principais notícias da semana passada, né? Até o lançamento desse podcast. Acredito eu que nós tenhamos coberto tudo que é de importante, a menos que amanhã o mundo mude completamente, dê um giro de 360 graus para ficar no mesmo lugar. Amanhã começa a investida da Nintendo para dominar o mundo mesmo, né, cara? Militarmente falando. Era a semana da pegadinha, tudo que era notícia que eles deram era mentira, na verdade. Todas, nenhuma era verdade. Então tá, então vamos começar. Então, essa semana, pra comemorar, né, digamos assim, finalmente a portabilidade do Steam no Mac, a Valve, cara, aquela empresa bonita e carinhosa que todos nós conhecemos, resolve, cara, fazer um presente pra todo mundo, não só pra quem usa Mac, mas pra quem usa Windows também, que é, chegou e falou: gente, vocês não jogaram Portal? Por quê? Vocês que não queriam pagar? Então toma de graça agora. Todo mundo, cara, todo mundo até dia 24 de maio pode baixar gratuitamente Portal. Ficar. Seja você um MacFag ou uma pessoa normal, na verdade. Exatamente. Você vai poder... Cara, agora realmente não tem motivo para algum ser humano nesse planeta não ter jogado Portal. Exato. Todos precisam, pelo menos, tentar jogar, né? Eu achava que todo ser humano era capaz de chegar até o fim de Portal e seria impossível não gostar dele. Mas, infelizmente, eu conheço uma pessoa que não foi capaz de passar da segunda câmara. O Tarantino. Mas todos precisam pelo menos experimentar, que é um jogo fantástico, fácil no meu top 5, assim, de jogos de todos os tempos. Tudo bem que no meu top 5 devem ter uns 500 jogos, mas não é o caso. É sinceramente um dos melhores jogos que eu já joguei ever, assim. É um, eu quero um cupom de desconto. Eu paguei pra essa merda. Eu quero um cupom de desconto que vem no meu Origin Box, tá lá, Portal. Aí, quando eu entro na Steam, tá lá, Portal. Agora eu quero. Eu não posso reclamar porque eu paguei R$9,99 pelo meu Orange Box, numa super promoção. A Valve sempre... A Valve eu sempre paguei, despirou. Eu paguei R$99,99 no meu Orange Box. Não é essa. Não, mas é assim, sabe? Tipo, a menos que você esteja muito pilhado pelo jogo, nunca compra um jogo da Valve no lançamento. Nunca, sabe? Okay, tipo, espera uma semana que já tem promoção. Sabe? O quê? Left 4 Dead 2? O 2. Não tem nem 6 meses. Não, peraí, não, peraí. Left 4 Dead 1, 6 meses depois tinha o 2. Não precisa esperar muito. Se tu vai pensar em comprar Left 4 Dead 2, agora espera que vai vir outro, velho. Novembro já saiu o 3, cara. Oh, não, o 3 vai ser lançado no E3 já. Cara, eu tô apostando com o Yuri que o 4 vai ser lançado antes do 3, cara. Só, não, só pela trollagem. Eu tô jogando 3 já, então. Pronto. Mas é, quem não tem Steam ainda, cara, baixa, porque você vai ganhar um jogo ótimo de graça e Steam sempre vai ter essas promoções infelizes, tipo, ou felizes, no caso, né? Guizão, por exemplo, já veio perguntar pra mim se tinha que pagar pra baixar o Steam. Não, tá? O Steam, cara, é maluco mesmo, né, velho? É uma coisa de doido. Tipo, e assim, até dia 24 de maio você vai poder baixar o Portal grátis, mas a partir do momento que você baixou ele grátis, ele é seu pro resto da vida, pra todo sempre, amém. Amém. Então essa semana também a gente já teve, digamos, o segundo passo da EA no plano dela... Maquiavélico. Maquiavélico, diga-se de passagem, pra impedir, ou pelo menos pra desincentivar, né? Comprar jogos usados, a né? A compra e venda de jogos usados, que é o seguinte, na verdade isso já tava acontecendo há algum tempo, teve um jogo de basquete, um NBA aí, aí, acho que desde 2 anos aí, já o NBA ele vem com um código que você obtém no jogo novo, que você usa pra obter atualizações dos jogadores, de acordo com a NBA mesmo e tal, o que tá acontecendo. Uhum. E se você compra o jogo usado, você não tem acesso a esse código, ele é um código que pode ser usado uma só vez, e você tem que pagar cerca de 10 a 15 dólares pra obter esses benefícios, né? E no próprio Mass Effect 2, né, teve aquele lance da Cerberus Network lá, que vinha um código, você se cadastrava na Cerberus Network, tinha acesso a vários DLCs gratuitos, personagens novos, bem legal, inclusive, mas se você comprasse o jogo usado e a pessoa, o dono anterior já tivesse usado esse código, você também teria que pagar cerca de 10 a 15 dólares pra obter esse recurso. E agora eles criaram o EA Online Pass, né, que é um modelo que vai vir em todos os jogos com o selo EA Sports, né, It's a Game, vai bloquear o acesso de vários DLCs e de modos online, de campeonatos, e aparentemente isso pode se estender até pra todo e qualquer serviço online que o jogo possa oferecer. Então, ou seja, se você comprou o jogo usado e o dono anterior usou esse código, você não vai poder jogar o jogo online sem pagar mais 10 dólares. Olha que absurdo. Tu vê, né? Cara, olha, eu sabe o que eu acho mais engraçado disso? O que me deixa mais puto com essa bosta da empresa é que é o seguinte, cara. O cara tá conseguindo manter o sistema dele sem abusar pra pirataria, ainda mais a EA, que é a maior ameaçada pela pirataria, que mais sofre pirataria, até por motivos óbvios, pelo tamanho dela também, uhum, né? Mas enfim, o cara tá conseguindo tomar uma forma de, tudo bem, não, talvez ele não tenha dando dinheiro pra porcaria da EA, mas tá evitando a pirataria, sabe? Não tá disseminando a pirataria, que é o pior, porque na verdade eu acho que outra forma de tu combater a pirataria é tu evitar um torrent lá, que o cara vai dar seed pra mais 30 depois, uhum, né? Ele tá ajudando a espalhar, se querendo ou não. Tá evitando, e aí vem ela com essa história ridícula, que já não é a primeira vez, antes ela queria, já cogitou a ideia de vender finais, ou seja, tu comprava o jogo lá por, sei lá, por 50 dólares e aí no final não teria, tu teria que pagar mais 10 dólares pra poder ver o final do jogo. Bonito. Já foi uma ideia que passaram, já falaram, eu lembro dessa notícia, pra evitar que quando tu compre usado, tu sempre tenha que dar um trocado pra eles a todo custo. Quer dizer, querendo ou não, cara, de vez eles investem, todo esse investimento que eles estão fazendo, eles tocarem no cu da porcaria, numa ação contra a pirataria, contra uma empresa, contra um torrent que for, não, eles tocam na ação do jogador que tá tentando sobreviver só da forma que conseguia, tá? Uhum. Cara, sério, ou ia, sei lá, pega uma dentadura, soca no cu e ri pro caralho, velho, puta que pariu, cara, que absurdo, cara, isso. Você vê por um lado aí fazendo isso, pelo outro a Valve dando seus jogos de graça, né, cara? Né? Cara, puta que pariu, tá tão na cara deles, velho, por que que eles não tomam jeito, cara? Ah, não, sabe o que que é? Tipo assim, tava até vendo a repercussão disso, teve no Twitter de uns jornalistas até da G4 falando sobre isso, tipo, o pessoal falando assim, ah, quem tá reclamando só por reclamar, porque quem se importa em usufruir do modo online desses jogos, do DLC, desses modos de torneio, são pessoas que realmente jogam jogos de esporte e que vão comprar o jogo no primeiro dia. Cara, não. Não necessariamente, né, velho? É, tipo, olha, pessoas no Brasil, onde o jogo custa 200 reais. Tudo bem que eles estão um pouco se fudendo pro resto do mundo, né? Porque o mercado principal deles é realmente os Estados Unidos e Europa, né? Cara, mas eu até concordo com os caras, porque essas merdas sempre tem aquele esquema de level, né? Que tu vai trocar os pontinhos. É que nem, por exemplo, o Modern Warfare mesmo, que tu vai lá evoluindo e abrindo nova coisa. E é o que a gente já discutiu mais de uma vez, que não adianta. O cara compra o jogo 2 meses depois, sem nunca ter pisado no jogo, vai ter um monte de level 70, o cara é um frango correndo pra um lado pro outro, tomando tiro. É. Sim. Ou a pessoa que realmente quer investir no modo online, provavelmente vai comprar no primeiro dia, se ela puder, né, cara? Mas tipo, o que acontece também é que, às vezes, tem tanto jogo saindo que você tem que fazer uma escolha e, sabe, se você sobrou, sei lá, vamos dizer que nós somos todos habitantes dos Estados Unidos com os nossos dólares na GameStop e, sei lá, eu fui lá comprar o Red Dead Redemption e sobrou 20 dólares pra eu gastar com o Tiger Woods usado. Eu não vou poder, sabe? Eu não vou poder jogar ele, porque eu não comprei o jogo novo. Já é caro, sabe? Já, tipo assim, 60 dólares, eles não podem nem dizer que eles estão cobrando a mais por prestar o serviço online e manter os servidores, uh-huh, porque, cara, claro, 60 dólares já é 10 dólares mais caro que na geração passada. Tudo bem que o custo de produção do jogo também subiu e, pô, crise financeira, mas, sabe, descontar nos jogadores não, né, velho? Pelo amor de Deus. Se você entrar agora numa loja virtual, tu vai ver que tem jogos que estão... Tem jogos que não estão nem há um ano lançados, que eles já tiveram uma queda brusca de preço. Mas uma queda, olha, relativamente boa de preço. Vi de Mirror's Edge, que não tinha um ano, já estavam vendendo dando 3 por 10 libras, sabe? 4 e ganhando um abraço. Era uma coisa absurda. Então não tem porquê. E a BioWare, aquela empresa maravilhosa com os RPGs, que tem o maior diálogo do universo. Publicados pela EA. Olha, aí, fazendo que uma, tem, um que link. Também tem o códigozinho. Tem tudo. Olha só, é verdade. É, você ganha 15 dólares. Mas enfim, cara, separa no Então, como a versão que a EA tá fazendo e como repudio e já que eu não posso fazer nada, eu vou começar a ler na notícia de trás pra frente. Deixa eu ver só o nome do querido aqui. Não, tem querido. Quem é que falou? Ah, Erickson. Cara, Erickson é foda. É porque Erickson é o cara do morro, né, cara? Daniel Erickson. Como é que o Daniel Erickson pode ser é, alguém importante? É o filho do Daniel Eric. Ele é o diretor dos scripts dos jogos, do texto, como é que a gente diz? O redator, diretor-redator dos jogos da franquia The Old Republic. Pra quem não conhece, o KOTOR é muito bom no Star Wars, muito bom. O segundo é o melhor. Não, você é um maluco. Cara, são um bando de malucos, velho. O 2 nem é desenvolvido pela BioWare, cara. Vocês são malucos. Olha, muito bom, cara, muito bom. Ah, não é desenvolvido pela BioWare? Não, é... Então é uma merda, né? Né? Agora o Pablo vai falar que é uma merda. Não, bah, cara, não. Olha, me quebrou as pernas pra... Eu tenho que parar de ficar apertando start quando dá aqueles logos tipo... É, às vezes você perdeu uma parada importante. Ele fez uma crítica ao Final Fantasy XIII, olha só, aquele jogo aclamado por 9 em cada 10 chupadores de pizza. Pensaram que eu ia falar jogadores, né? Olha só, na cabeça dele, ele fala que o jogo, ele tem tudo menos RPG. Ele pode ter o Jota na frente. Jota é RPG, não, Japanese RPG. Uhum. Mas acabou aí, o resto não é RPG. Por quê? Aí, claro, faz uma comparação com os jogos da própria BioWare, os RPGs da própria BioWare. Porque tu não tem construção de personagem, que nenhum RPG todos têm, inclusive os de mesas, porque tu não tem decisões na história, a história querendo não é muito linear, e isso é verdade, ainda mais no 13, agora tá mais ainda. E aí ele disse que por isso ele pode até ser considerado um Jota, mas um RPG jamais. Um Jota. Pronto, caraca, velho, vou fazer uma camisa, Final Fantasy 13 é um Jota, pronto. Cara, é um novo gênero, cara, que tá se abrindo. Ah, mas sempre foi assim, né, os Final Fantasies. Nem sempre, né, tipo, você tem por um bom tempo antes do 7 principalmente, depois do 7 acho que o que mais teve isso foi 9, né? Tudo bem, ele nunca, tirando o 1 e o 3, ele nunca te deu a possibilidade de realmente criar um personagem, né? É, ele sempre te dava o nome dos personagens, uma historinha e tudo mais. Ah, peraí, tu fala do 1 e o 3, criar personagens, é dar nome, cara? Ah, dar nome, você tá dando alguma coisa, né? Tipo assim, o personagem pelo menos ele não tem um nome que já vem com ele, uma pré-história. Com 3 malditas letras, tu vai dar nome. Ah, cara, mas a história sempre foi linear, bem linear, sabe? Você não fazia uma decisão que, ó, meu Deus, ia mudar tudo. Tá, né? A história linear até pode se encaixar num RPG, mas eu acho que se você for pegar pelo termo, né, RPG, role playing game, realmente não é, né? Porque você tá sendo muito mais um espectador naquele personagem do que representando aquele papel, né? Você não tá tomando escolhas, você não tá... Eu não sei como é que é o esquema de skills no Final Fantasy XIII, você escolhe classes ou já é pré-definido? Não, te lembra... Jogou Final Fantasy X, né? Joguei. Te lembra do sistema de esfera que tinha no Final Fantasy X? Igual, não muda nada, velho. Ah, voltou, então você pode fazer qualquer personagem ser qualquer coisa, basicamente. Não, isso já é no 12. Do 10 ele ainda é limitado naquela coisa. Ah, tá. Então basicamente nem isso, né? Você vai ser limitado ao que aquele personagem já é desde o início. Uhum. Então você não tá roleplayando nada, né? Você tá RPGando, né? É isso que eu acho, cara. Mas eu concordo com ele, eu acho que não é RPG, mas eu acho que o fato de ser um J. Porque também, vou ser sincero, o JRPG são termos extremamente recentes, né, cara? Quando tu era menor e jogava Final Fantasy, ninguém falava que Final Fantasy 8 ou 7 era um JRPG. RPG. Não, mas porque todo RPG praticamente de videogame vinha do Japão. Era. Então eu acho que ele já tal do JRPG e o Final Fantasy em si, assim como o Final Fantasy Breath of Fire e todos os outros RPGs japoneses, Ice e Core, ele já tem essa característica, entendeu? Sim, mas então, nem por isso o jogo deixa de ser bom, né? Não, sim. Talvez, mas é... A qualidade do jogo é um outro aspecto, né? Que a gente tá vendo a definição de RPG. Mas de modo geral, o que a gente vê é que a indústria de RPG japoneses, tá tendo que correr atrás realmente, tanto que você vê que o próprio Final Fantasy XIII, eles deram uma repaginada boa assim, no combate e tudo mais pra conseguir ter um espaço, né, porque ó, batalha em turnos, random battles e tudo mais, já não tá mais dando pro jogador padrão, né, ninguém mais aguenta isso, de modo geral, né, tirando os maníacos por JRPG. Aquela empresa Zynga que faz aqueles joguinhos felizes de Facebook, aqueles jogos super populares que todo mundo tem, que ficavam antigamente, né, fludando sua página do Facebook. A Zynga vai sair do Facebook, cara. Ou pelo menos eles estão querendo, né? Eles estão querendo sair do Facebook, porque o Facebook ele toma 30% de quase todo o lucro que a Zynga tem com vendendo coisinhas nos Farmville, Café Worlds da vida. É foda, né, cara? Porque sem o Facebook, o que é Zynga, né, cara? O que não, seria, cara, né? O que é Zynga? Eu nem sabia que ela existia, cara. Olha só, só pra colocar em contexto, a Zynga é quem criou e mantém, né, o famoso Farmville e aquele outro Mafia Wars. Ah, cara, se for pra ser jogo casual, eu torço sempre pela PopCap, velho. Como assim, cara? Eles só fizeram isso aí? Tipo, não tem assim, a Zynga é aquela que fez a versão de Mario Party pra PSP. Não existe. Ela faz jogos pra... jogos em flash, é, né? Joguinho de Facebook, mas é... O que acontece é que joguinho de Facebook, na brincadeira, Farmville já tem muito mais jogadores pois do que é, World então, of Warcraft, tá que... ligado? Esse que é o problema. Olhando a Zynga, a própria EA já criou e já tá começando a desenvolver uma divisão dentro dela que é focada nesses jogos de redes sociais, né? Porque eles viram que isso tá dando... O que acontece é que muito do lucro do Facebook, não vou falar todo, claro, mas é... representa uma boa parcela do lucro que o Facebook tem, sabe? Uma boa parcela? Eles... Não, uma gigantesca parcela. Não, e eles são gigantes, cara. Sei lá, eu não gosto muito da Zynga porque teve aquela história na época do... que teve aquela parada do Haiti, eles pegaram e vamos doar para o Haiti, piriri, pororó, acabaram tomando 50% do lucro das doações pra eles, cara. Embolsaram. Que diga-se de passagem, tipo assim, não é errado, né? Mas é uma puta falta de caráter, né, cara? É uma puta falta de sacanagem, cara. Não, até entendo a Zynga nesse momento, cara. Até entendo a Zynga nesse momento. Eu fico pensando, velho, se sou eu que tenho uma ideia do caralho, essa é uma ideia do caralho, vai estar reembolsando milhões de grana. É, de uma forma ou de outra, ela deu milhões pro Haiti. Não, o negócio é que eles falaram, olha, doa todo esse dinheiro aqui que a gente vai dar pro Haiti. Os caras não estavam pensando que... Cara, mas sim, a porra do asterisco embaixo, com letras miúdas, escrito, tirando impostos, pagamentos de funcionários... E viagens ao exterior. Ah, mas isso ao todo dá uns 18% só. Aí, o resultado dessas negociações foi que o Facebook acabou tirando o feed de todos os jogos da Zynga, tipo, a gente não recebia mais spam e flood de Mafia Wars, de Farmville, que tipo, ai, venha por favor agora minhas plantinhas. Não, acabou aquela porra. E isso fez reduzir drasticamente o número de jogadores. Teve uma estatística que desde que removeu o feed do... Não uma porcentagem considerável, mas foi questão de milhões de jogadores, sim. Então, e aquilo lá fez com que gerasse atrito entre os dois. Aí a Zynga pegou e falou, então vou fazer minha própria rede social e vou jogar todos os meus jogos lá e vou sair do Facebook. É isso que tá rolando. Com um nome super criativo, qual é o nome, Nath? Zynga Live Initiative, mas isso é só o projeto, né? Iniciativa? Você tá falando sério que tem iniciativa no nome? Tem escrito. Aí, vai ser uma ilha. Zynga Live Initiative. Caraca, fica. Aí, Facebook... Ficou com as calças na mão agora, hein, cara? Se o Farmville sair, eles estão ferrados, hein? Não vejo como isso pode ser uma coisa boa pra Zynga também, cara. Porque ninguém abre o computador e fala, hoje vou jogar Farmville. Desiste gente pra tudo, mas a maioria das pessoas jogam porque tá... Porque tá ali. Pois é, isso que eu tava pensando. Vai ser ruim pros dois. É, tá ligado à conta do Facebook dele. Fica mostrando pros amiguinhos, né? Você conhece mais alguém que joga Farmville? Você tem algum parente, alguém? Qual o sentido de jogar Farmville single player, sabe? Porque metade dos amigos não vai pra página do Zynga só pra jogar Farmville. É só o Zynga criar uma comunidade. Eu escovo os dentes enquanto ando pela casa, que pronto, vai um monte de brasileiro pra lá, pronto. E outra, cara, tipo, tá, sai Farmville, mas deve ter 1 bilhão de outras redes sociais querendo entrar na brincadeira, sabe? Não, e o que mais tem é clonezinho de Farmville, joguinho de fazenda aí, ou joguinho de, sei lá, sítio. Você lembra Bayonetta, aquele joguinho bem sensual e... Bayonetta? Sensual depende muito, né? Muito sensual para os japoneses, né? Que são doentes suficientes para achar aquilo sensual. E pro Fernando. Pro Tarantino, pro Fernando, pro Yuri também. Não, o Yuri acha ela traveco também. Acha traveco, cara. Caralho, é muito traveco. Obviamente, né? Tipo, uma coisa que tá predestinada antes mesmo do jogo ser ir pro concept art, sabe? É que com certeza, assim que ele saísse, ia começar a surgir no Japão doujins e rentais, né? Do jogo. Isso é meio que óbvio. É uma lei natural, sabe? Regra 34. Sim. Pra quem não sabe, a regra 34 diz que tudo que existe na internet existe uma versão pornô para isso. Exatamente. E a regra 35 diz, se não existe, crie uma. De qualquer forma, o Hideki Kamiya, o designer lá da Bayonetta, ele não gostou, né? Ele ficou putinho de ter essas representações hardcore, digamos assim, explícitas. O engraçado é que ele criou uma personagem que usa cabelo como roupa, roupa e que o cabelo também é usado pra magia. E que pra você gastar essa magia, você tem que ficar pelado e mostrar a sua... Não, ridícula. Por isso que eu digo, o Japão, ele é muito bonzinho, cara. Porque eu pegava esse cara, mandava pra Malásia morar lá, sabe? Bem longe do meu país. Cara, o cara lançou um bagulho punheteiro. E quer que os outros façam o quê? Né? É um jogo que literalmente tem um modo pra você jogar com uma mão só, pra que a sua outra mão fique desocupada pra você fazer o que você quiser, que você cara. Quiser, é? Como assim, cara? E ele ficou muito ofendido e colocou uma nota no blog, o que quer que seja dele. Acho que foi dele, no Twitter dele, é, falando que as pessoas que fazem isso não têm amor pelo personagem. Não, eles têm muito amor, cara. Eles têm amor de sobra, né, cara? Ah, olha que nerdice também. Eu fui imaginando o cara vendo, ah, não, meu personagem virou puteiro. Ah, cara, sério, vou xingar muito no Twitter hoje, sério. Sério, não. Puta falta de sacanagem. Essa semana a gente teve previews de vários jogos esperados, jogos que vão ser mostrados com mais detalhes na E3. Dois desses que eu acho interessante entrar em detalhe aqui. Primeiro, Dead Space 2. O produtor do Dead Space 2, ele deu entrevistas e mostrou vídeos, os primeiros vídeos de gameplay e imagens do jogo. Dead Space 2 vai ser uma merda. Como assim? Vai ser. Basta você ver o vídeo que ele mostra. Primeiro, o Isaac, a armadura dele. Você lembra no primeiro Dead Space, em que a armadura dele era uma roupinha de engenheiro com plaquinhas? Ele pegava o capacetinho, colocava na cabeça, ia lá. Cara, uma das primeiras cenas do vídeo do preview do Dead Space é a máscara dele sendo montada, tipo Iron Man, sabe? Vai começando os metaizinhos assim, cobrindo o rosto dele, assim, e a câmera girando, assim. E tipo, cara, é o Jaspion, velho. A armadura dele é o Jaspion. É o Jaspion contra os Necromorphs. E aí, uma coisa que eles já tinham falado antes, mas que eles reforçaram, que isso vai ser muito importante pra história, o Isaac vai falar, cara. Ele vai falar. Como assim? Cara, isso é uma coisa que me interessa. Por quê, cara? Se eles se deram o trabalho de não fazer falar. Foi uma decisão de design com os motivos... Claro, pra enriquecer o jogo, né? Pra igual enriquecer o Gordon Freeman, né? É, pra dar essa imersão no mundo, pra, sabe, pra fazer a parada ser mais tensa. Por que que eles vão tirar isso, sabe? É o mesmo personagem, é o mesmo universo, é uma sequência direta do primeiro jogo. Não tinha por que eles fazerem essa mudança. E eu acho que o principal, sabe, é como eles estão confusos no que eles querem. Porque o cara falando assim, porque dessa vez, né, a segunda vez que você vai, porque o Isaac vai encontrar com os Necromorphs e batalhar essas criaturas terríveis, ele já tá mais preparado, ele tá endurecido, ele tá, sabe, pronto pro combate, ele tá... É o Jaspion! É o Jaspion, tá? Com a armadura do Jaspion lá e, porra, foda. Aí tá, ele tá falando sobre isso, assim, de como que ele tá preparado e já tá com treinamento pra enfrentar a Necromorphs e, sabe, vai ser muito mais explosivo, muito mais ação e tal. Aí ele corta pra falando que, mas ao mesmo tempo ele ainda é um engenheiro, então todas as suas armas vão ser baseadas em armas que um engenheiro usaria. Caralho, velho, o que que vocês querem, sabe? Decidam, porra, sabe? Cara, ele vai virar o Jack do Lost, cara. Ele é médico, lutador de Kung Fu, ele sabe pilotar avião. Cara, é foda, é o MacGyver. É o MacGyver. E sabe, você vê que eles não têm ideia do que eles querem, cara. Vai ser uma merda, velho. Se nem os produtores, os criadores do jogo sabem o que eles querem, meu Deus, velho, eu tô com muito medo. Mas será? Vale dar o benefício da dúvida, né? Eu tô dando o benefício da dúvida, cara, porque eu vou jogar. Não, eu vou jogar também. Capaz de no final ele vai enfrentar um monstro muito foda e vai falar: Gigante Guerreiro! E segura! E vai vir. Caraca, velho. Será? Um jogo que com certeza vai ser muito foda: Bulletstorm, o jogo da parceria da People Can Fly, que é a empresa que fez o Painkiller. Foi o único jogo, né? Mas eu acho que é o único jogo, mas também, porra, é um jogo foda pra caralho. Em parceria com a Epic, né? O Cliff Bleszinski apadrinhou o Bulletstorm, que tá sendo desenvolvido na Unreal 3 lá deles. E tá parecendo um jogo muito foda, cara. É um jogo bem de FPS, bem arcade, bem lembrando bastante Serious Sam, Duke Nukem. Eles disseram, inclusive, que o Bulletstorm vai ser o burnout dos FPS. Isso é muito foda. Quando eu vi o gameplay dele, eu só consegui pensar em Bioshock mais Borderlands, cara. Foi a primeira coisa que veio na minha cabeça, sem sacanagem. Eu acredito que vai ter algum modo single player, mas o foco aparentemente é o multiplayer, né? Uhum. Arenas e tudo mais. O cenário inteiro é cheio de armadilhas pra você jogar os seus inimigos e matar eles de formas criativas. E os pontos do jogo são realmente dados de acordo com... o quão criativo você mata o seu inimigo, como no Mad World, né, do Will lá. Isso, Mad World, exatamente. E aí é o seguinte, você tem um chute que você chuta o seu inimigo e ele vai no ar, você tem... Caraca, você tem um chute que você chuta seu inimigo. Puta merda. O foco não está no você chuta seu inimigo, está no você chuta seu inimigo e ele vai para o ar. Você tem tipo um gancho de raio na sua mão, que tipo, você pode, por exemplo... Tipo Scorpion. É, tipo um... É um tipo Just Cause. Tipo Just Cause, exatamente. Uhum. Mas você, é por FPS? Exemplo, é, FPS. Você vê o seu inimigo, você chuta ele. Enquanto ele tá no ar, você puxa ele de volta e dá um tiro de shotgun na cara dele, sacou? Outras coisas que ele tem, tipo, ele tem um dash tipo Mega Man, assim. Ele tem um monte de golpes, né? Além das armas absurdas. Vai ter uma granada que enrola na perna do cara e demora um pouco pra explodir. O cara fica tentando se debater lá no chão. E tá parecendo bem divertido. Tá parecendo um jogo bem rápido, bem no estilo do próprio do Unreal, né? Bem maluco, né? Assim, um jogo com bastante humor, assim, não tá se levando muito a sério. Vamos ver o que dá. Bulletstorm vai sair pra 360, PS3 e PC. A divisão de games da Sony perdeu no ano fiscal. Lembrando que o ano fiscal, né, gente, não é de janeiro a dezembro, seus ignorantes. Ele acaba um pouco depois, né? Acaba em março, né? É, entre março e maio, porque ele acaba aquela parte de recesso, que eles tiram, descontam tudo, enfim, ele não é naquela coisa, aquele período de vendas mesmo. Então, quando o carnaval, né? Não pode ser antes do carnaval. É, carnaval no Brasil, Araquiri no Japão, né? Essa é importante. Bom, a divisão de games da Sony perdeu 890 milhões de dólares. Entendeu? Mas você sabe o que é legal? Sabe o que é melhor de tudo? Tipo, eles falando assim, ah, nós perdemos 890 milhões, mas fomos melhores que no ano passado, em que nós perdemos quase 1 bilhão. Ah, não, mas ó, tem uma coisa também, eles lançaram o Slim ano passado, né? Sim, não, o Slim foi parte dessa... Não, que foi o seguinte, ela perdeu, né, 890 milhões de dólares comparado com a estimativa anual, porque eles fazem um cálculo que eu nunca entendi isso aí, que diz que esse ano, olha que loucura, cara, isso é uma coisa, que esse ano eles iam acabar com nada menos, nada mais do que 77 bilhões 280 milhões de dólares. Aí eu te pergunto, quem é que faz um cálculo que chega a 77 bilhões 200? Por que não diz, olha, 78 fechou, vamos puxar pra cima, que já era? Não. Ah, é uma coisa louca. E aí tu pensa, gente, 77, ah, mas é que ano passado eles fecharam com 82 bilhões 84 milhões. Olha a diferença, né? 77 pra 82. Não chegou a 10 bilhões, mas é uma perda. Claro, que se tu falar... Cara, 1 bilhão já é uma perda pra mim, cara. Né? Caralho. A estimativa anual deles era fechar com um pouco mais de 77 bilhões e eles fecharam com 77,280. Os 890 milhões foi que eles perderam. Na verdade, eu vou te deixar os números muito mais interessantes. Eles tiveram um lucro esse ano de 7 trilhões 214 bilhões de ienes. Cara, mas isso mais... no total, né? No total. Isso foi o fechamento do ano. Sim. Só que é o que eu tô te falando. 77,28 foi esse ano, 82,84 foi o ano passado. Foi mas isso é o lucro só da Sony Japão. A divisão de Sony de games do Japão. Ah, mas eu acho que eles devem centralizar tudo, né? Sim, não, é tudo Japão mesmo. E aí eles dão as desculpas de porque eles tiveram essa queda de 78, 79, 80, 80 de 5 bilhões de dólares. Eles dão primeiro porque, tecnicamente, o PSP Go continua não vendendo merda nenhuma, né? O PSP Go foi um tiro no pé do caralho, né, velho? Eu imagino quem teve a ideia, né, cara, do PSP Go. Vamos fazer um portátil com a tela menor, com menos uma função. Ele é maior, ele é menos portátil, tem uma tela menor, tem menos funções e custa mais caro. Olha só que fantástico. Cara, o PSP Go, cara, eu não sei. Olha, Estados Unidos, o Japão tem bomba de destruição em massa. Faça alguma coisa, sabe? Como é que ele me lança isso, cara? Impossível. Então, e outra desculpa grande, Paulo, isso não é só o PSP Go, mas olha, por incrível que pareça, é pelo enfraquecimento total de vendas do PlayStation 2, que não é fabricado. Finalmente, né, cara? Pelo amor de Deus. Mas olha, pra eles terem, gente, pra eles terem 5 bilhões de caralho, velho. Que é isso? Tirando o Brasil, que ainda compra isso, quem mais? PlayStation 2 é Jason. Pra que fabricar isso, né? Tudo que é terceiro mundo compra. É, a Índia deve ter bastante. A Índia tá no NES ainda. Mas então é isso aí, o nosso bloco de games. Notícias de games fica por aqui. Talvez nós voltemos semana que vem de novo. Ou não. Ou não. Ok, tá, sim. Valeu. Obrigado a você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Miscelânea. Bom, gente, notícia triste aí no universo dos quadrinhos. Faleceu no dia 10 deste mês um dos desenhistas que, cara, fizeram o mundo da fantasia tornar algo bem perto do real, né? Nos anos 80. O artista Frank Frazetta foi conhecido bastante pelo seu trabalho em Buck Rogers, Vampirella e, inclusive, aí na obra definitiva do Conan, né? O Cimério. O artista, ele já teve vários derrames nos últimos anos e, pelo que se noticia aqui, né? Parece que a família só teve a contribuir ir com a morte dele, dando muita dor de cabeça, com direitos de arte. Bom, e o artista deixa pra trás um legado fenomenal de todas as artes dele, né? A gente vai deixar o link aí no post de um site oficial e outro não oficial, que contém os trabalhos aí do Frank Frazetta. Cara, artista de mão cheia, vai fazer falta. Desenhava como poucos, hein? É, cara, ele que deu esse toque de, sabe, de esse visual Conan, cara, é o estilo dele, né, cara? Então, a maioria dos trabalhos de arte dele, cara, porra, cara, muito animal, cara. Bom, e o clássico personagem do Lee Falk, o Fantasma, finalmente vai ganhar uma roupinha nova. E dessa vez, pelo amor de Deus. Tava na hora também. É, pra falar a verdade, não é nem roupa, né, cara? Vão tirar a roupa e fazer um negócio mais sinistro nele. E dessa vez, a arte aí do personagem chega pelas mãos de nada mais, nada menos do que Alex Ross, né? Que é o responsável pela concepção da nova fase do personagem aí, que começa a ser publicada agora em agosto aí nos Estados Unidos pela Dynamite Entertainment. Na verdade, o Alex Ross, né, ele só vai fazer a capa, né? Geralmente é o que ele faz, ele faz o conceito todo do herói, e geralmente o outro desenhista, né, fica encarregado aí da arte, da edição em si, que no caso vai ser o brasileiro Eduardo Ferigato, com o roteirista sendo o Scott Beery. A Dynamite ainda havia comprado os direitos de publicação em 2008, mas estavam segurando o lançamento, já que havia uma disputa jurídica com a ex-editora aí, a Moonstone, que também publicava as aventuras do herói. E também vale a pena lembrar, né, que conforme os Nerd Drops passados, a gente mencionou também de uma série produzida baseada aí no herói, né, que vai ser uma minissérie pelo canal Sci-Fi, e a gente viu que vai ser um negócio bem feio também, né, cara? Vai ser uma fantasia totalmente nada a ver, cara. Mas, pô, essa arte aqui do Alex Ross, cara, muito melhor do que aquele maiôzão roxo com a tanga listrada, né, velho? Caralho, tá muito louco, cara. O Justiceiro da Selva. Cara, não, ficou maluco tá pra caramba. Bonito, cara. Tá usando só uma tanga com sangue cobrindo o velho. E tipo, né, o fantasma, ele é conhecido como o espírito que anda, né, cara? Geralmente é algo que remete mais a uma lenda, né, das florestas, das selvas e tal. E tipo, porra, você com uma puta alcunha dessa, você me vier com uma roupa lilás, velho, uma tanga listrada amarela e preta, pelo amor de Deus, né, cara? Então, quer dizer... Toda vez você encontrar sangue de menstruação suficiente pro cara descobrir, né? Pô, né? Fica debaixo de uma elefanta menstruada pra você ver. E o duro é que esse o espírito que anda, uma lenda das florestas, né? Se fosse do Brasil, ele ia ser o Curupira, né, tio? É, Saci. Eu acho, pelo menos no look, assim, cara, o Alex Ross, ele acertou em cheio, né, cara? Tem algo mais sinistro, mais ameaçador. Mas tinha que ser assim, e eu acho que só não foi no começo, pelo fato de ser, né, aquela política da ética, moral e bons costumes dos anos 40 e 50 que barraram, né, algo do tipo. Nem só isso também, né, cara? Aquela época, o uniforme era importante, né, cara? Era a época áurea dos uniformes, né? É, então, mesmo sendo um roxão, era um uniforme, né, cara? Todo Pô, mas cara, mas vai tomar no cu, velho. Lilás? Na selva? Ah, não, isso aí pra camuflar é uma beleza, né? Se fosse na selva dos navios lá, ainda vai, né, velho? Mas, pô. Pô, você não sabe se era um pomar de amora que o cara ficava, velho? Bom, cara, a gente vai deixar umas imagens aí do novo fantasma, segundo a visão do Alex Ross aí. Muito bom, cara. Pô, confiram aí, vale a pena. Bem, a pirataria voltou a ser assunto uma vez que um consórcio de editoras de quadrinhos foi formado nos Estados Unidos, né? Entre elas estão a Marvel Comics, a DC Comics, a Dark Horse, a Bongo, a Archie, a Conan Proport, a Mirage Studios e a United Media. Eles abriram uma ação coletiva contra o HTMLcomics.com, que é o site que oferecia leitura gratuita de mais de 5 mil títulos. O FBI, né, prendeu o administrador do site, um tal de Gregory Hart, e levou todos os servidores do site dele. Gregory Hart é um pirata sem coração. Quem quer saber onde estão os servidores, pra caso que ele quiser uma cópia, ele tá em Tampa, na Flórida. Pirataria até as Tampa, né, velho? É Flórida. Flórida. Cadê isso, né? Porque o site ainda se vangloriava de dizer, né, que há mais de 6 milhões de páginas de quadrinhos disponíveis para leitura, desde material desde a Era de Ouro até os lançamentos da semana. A biblioteca chegou a ser elogiada pelo Eric Larsen, né, um dos fundadores da Image Comics, que tava fazendo aquela porcaria daquele homem lagarto lá. O Eric Larsen, ele começou lá atrás, né, meio que influenciado pelo traços lá do Todd McFarlane, e passou um bom tempo nas revistas do Homem-Aranha e acabou se juntando à galerinha. galerinha lá, Todd McFarlane, e todo mundo que foi lá pra Image Comics, né? Terminando essa notícia, nós temos que o site Bendigo, né? A ação pode ter começado no processo que o autor Harlan Ellison, que tinha umas adaptações dele da minissérie Harlan Ellison's Ring Corridor, tinha essas páginas do site. Aí ele pediu pro cara tirar e o cara esnobou, né? O Hart acabou esnobando ele. Ele ficou puto, entrou com uma ação e aí o pessoal das outras editoras entrou junto. Então, segundo informes da prisão, o Hart não era leitor de quadrinhos e nem considerava estar agindo ilegalmente. Ele é dono de uma empresa que oferece vários serviços com base na internet. Deve ser o Pirate Bay, né? E pra complementar essa notícia, saiu essa semana, lá no último segundo da BBC Brasil, um relatório que mostra que o Brasil é o quinto no ranking mundial de pirataria de software, cara. E o que isso pra mim é uma vergonha, né? Eu acho que a gente tinha potencial pra pelo menos ser quarto, ou no chegando no terceiro. Que derrota, né, cara? Então, esse relatório quem faz é a Business Software Alliance, que divulgou nessa terça-feira, dizendo que o valor do software pirateado no Brasil é cerca de 2,25 bilhões de dólares. No caso, ele só fica abaixo dos Estados Unidos, que é 8,39, a China, 7,58, a Rússia, que é 2,61, e a França, cara. Olha a França, velho. 2,54 bilhões de dólares perdidos com software pirata. Pô, mais uma vez perdemos pra França, hein, velho. Pelo amor de Deus. Que pariu. E todo mundo foi registrado um aumento de 2% no uso de software ilegal, mas a organização calcula que isso deva principalmente ao crescimento do mercado de computadores da China, na Índia e no Brasil, que forma aquele bloco BRICS. Aliás, assim, eles dizem que o número não só aumentou porque as pessoas estão pirateando mais, mas porque também tem mais computadores também, né? Então é mais software pirata sendo usado. E aí, o que vocês acham? Eu acho que tá certo, tá errado. Pirataria é errado. Eu acho que todo mundo tem que ter o seu trabalho recompensado de alguma maneira, cara. E pirataria é foda. Mas, porra, cara, com o preço que chega aqui, quem tá sendo roubado, cara, é o consumidor, cara. Entendeu? Então, cara, eu acho que ladrão que rouba ladrão, né, cara? Tem 100 anos de perdão, cara. É claro que ninguém quer fazer, sabe? Ninguém faz pirateia as coisas porque quer. Mas porque se você fosse pagar por tudo que você usa, você não ganhava nem pra isso, né? Pô, com certeza. Produto no Brasil, 40% só de imposto, pô. Eu tava vendo uma reportagem falando sobre aqueles telefones Xing Ling que fazem, né? Eles fizeram um cálculo por baixo, cálculo aproximado aí, que o iPhone 3G, ele custa em média R$329 pra ser feito. Só que você chega aqui no Brasil, um negócio desse não sai por mês de R$1.500, R$1.800, pô. Você tá sendo simpático ainda, né? É, você quer mais do que na Oi, que tá saindo por 3.200. É uma brincadeira de mau gosto do caramba. Você tem que ser roubado. Você tem que ser roubado, né? Pra comprar o aparelho e depois pra continuar pagando a conta, né? Que ele só vai agregado com o plano, né? É, e pra quando você ligar no 0800 dele, ser atendido que nem um monte de merda, né? Momento Sofá. E chegou o aguardadíssimo, o esperadíssimo, o ansiosíssimo. Até que ansiosíssimo não, né? Porque senão o negócio fica precoce. Mas chegou aí. O momento sofá. O momento sofá dessa semana, nada mais, nada menos nerd, eu acho. Que é a Winnie Cooper, do Anos Incríveis, quem lembra dela? A Winnie Cooper cresceu, ela tem peitinhos grandes agora. E é uma putza de uma gostosa. E temos nós, poucas fotos. A atriz é a Danica McKellar e ela fez um ensaio pra mais. Que tem no Brasil, mas nos Estados Unidos principalmente traz aí várias atrizes gostosíssimas. Pelo jeito, a carreira dela fora das telas não tá dando muito certo, né, cara? Ah, não, cara. Não tem dado muito certo, não. Ela saiu da TV, não, vou estudar. Até ela se formou. Ela fez um curso super difícil. Alguém lembra qual que é? Matemática. É, ela é uma especialista em matemática, com PhD e escambau, mas pelo jeito ela tá voltando, né? Ela tá encarando o anonimato de peito, né? E aos poucos ela vai voltando, né? Porque ela já topou participar aí de The Big Bang Theory, agora ela tá posando de calcinha sutiã. Então eu tô achando que, no fundo, ela tá querendo voltar a fazer série aí. Por esses dotes, ela merece voltar, né, cara? Ah, merece. Ela tem talento. Mas se bem que ela é bem feinha, né, cara? Comemos. Ah, mas que anos incríveis, né, cara? Então esse foi o nosso Nedrop da semana. E dessa vez quem vai pedir a música é o Oliver Pérez. Opa! Qualquer uma? Qualquer uma, Oliver Pérez. Porra, me pegaram desprevenido. Ah, cara, eu vou colocar uma do meu acervo musical mesmo, é DRI Abduction. Tá susto, cara, achei que você ia falar o Restart. Tá foto de sacanagem, né? Não vou fazer isso com os ouvintes. Então é isso aí, fique com a música do Oliver. E lembre-se que qualquer e-mail com sugestões e qualquer reclamação ou elogios para nerdrops@gmail.com ou nerdrops@nerdrops.com ou .com.br. Até a próxima semana! Cruz de pau. Um beijo no popô. Caralho, meu. Vocês me pegaram meio desprevenido pra gravar. Ah, surpresa, né? A gente nunca grava sexta-feira à noite. Em detrimento do V de... V de vingança. Não, pera aí. E pelo lado da ABC, né? O Michael Oziero, do Entertainment Weekly, falou que realmente as duas séries que estavam meio capengas, né? Que é o remake de V e o Flash Forward, estavam aí pra ver quem que ia ficar e quem que não ia ficar. Então o pessoal resolveu apostar em V de vingança. Opa! Olé! Vou editar de noite, mas vai estar pegado. Puta que pariu. Gasguei. Jura? Falei que você não incluiu. Costa. E se você acha que o papo de maluco sobre o submarino acabou... 16 de fevereiro, ó. Choque entre submarinos nucleares, ingleses e franceses no Atlântico. O blog naval noticiou o submarino francês. Cadê essa porra? Submarino tem buzina assim. Submarino tem buzina assim, só que em vez de fom-fom, o bibi faz ping-ping. Ah, cara, então buzina e radar é isso aí, né? É, não é radar, é sonar, cara. Sonaro. Sonar, é essa fita. Mas quando pra você ver a velocidade que você tá navegando, você não faz o ping também? Merda, cara. Ai, bom, pelo amor de Deus, cara, vou acabar hoje isso aí. Tá cada vez pior essa... Nossa, para de beber. Então, Susi, ele tem, isso aqui não é buzina, é alarme interno, né? É interno. Aquele é. Alarme. Mas isso não, precisa estar gravado também, pelo amor de Deus. Nossa, isso daí se chama gato. Eles levam o gato dentro do submarino e ele pisa no rabo dele, né? É, coloca naquele ralador de carne, manja? Que com uma... Submarino tem a buzina marítima, cara. Ele não usa embaixo da água, mas pra quando ele sai, ele... quando ele pega a rodovia... Ele consegue dar um bibi. Quando ele entra no cruzamento só. Imagina a cena. Pá, né? Mó tensão. O marino tá subindo. Isso na praia, em Rio de Janeiro. Aí ele, pá, esplendoroso, esplêndido, né? Pá, fordão. Aí ele vê uma mina de biquinizinho. Bibi. Esse aí é o. Tudo na paquerinha, né, velho? Tudo na paquerinha, ó. É o Papa Léguas Marítimo, né, velho? Aí, ó, fechou. A camisa tem que ser uma mistura de papaléguas com submarino. O submarino, papalégua dos mares. Pô, mas léguas marítimas existe, não existe? É uma unidade de medida? É. Submarinos até. Eu quero ver o filho da p*** que foi com a trena lá embaixo. Eu queria saber quem foi o corno que ficou dando nó pra saber a velocidade das coisas. Ai, que filho da p***, velho. E é engraçado, né, que o cara falou, e aí, como que tá o vento nas velas? E, ah, tá a velocidade de tantos nós. Que filha da p***, deu nó em vento, cara? Tem que ser bom pra c***, velho. E o cara que mediu a altura com o pé?